Ah, meu Deus, se todos compreendessem, felicidade só quem pode dar é Jesus de Nazaré. Ele é a fonte de paz. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo a ele todo dia pela fé. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo a ele todo dia pela fé. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Passei um momento tão difícil nesta terra. Sem Jesus o homem erra, é difícil de entender. Se bebe, fuma, adultera, rouba, mata. Essa é a quinta exata, isso é homem sem poder. Mas quando ele se arrepende, Deus liberta. Deus chega na hora certa e ele volta a sorrir. E a família fica toda abençoada. Você quer, não custa nada, ele quer salvar a ti. Vem, se levanta, você não é derrotado. Jesus está do teu lado, vem agora, vem sorrir. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo ele todo dia pela fé. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo a ele todo dia pela fé. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo a ele todo dia pela fé. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo todo dia pela fé. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Eita, Jesus, irmão. Obrigado, Senhor. Eu sou feliz. Oh, glória!